hoje com uma banda inglesa de Londres, formada em 71, muito conhecida por usar slide guitar nas suas músicas. São 20 álbuns na carreira, sendo que 8 alcançaram um disco de ouro, um platina e um duplo platina. Estão na ativa até hoje e com um hiato de apenas 2 anos entre 84 e 86. Então a gente vai começar a noite de hoje ouvindo Foghat com Stone Blue. We'll be right back. Que guitarra sensacional nesse som do Foghat. Stone Blue para começar a noite de hoje aqui na Neo Rock Zone. E é isso aí. Agora a gente vai ouvir uma banda inglesa formada em 1968 em Londres. Eles exploraram inúmeros gêneros musicais durante a carreira, mas são mais conhecidos por serem pioneiros no rock progressivo. A música que a gente vai ouvir foi escrita pelo guitarrista Trevor Rading para a Stevie Nicks, que era vocalista do Fleetwood Mac. Mas o baterista Alan White insistiu para que a banda gravasse e foi o que aconteceu. Então essa música é do álbum Big Generator de 1987. Então a gente vai ouvir Love Will Find a Way com Yes. Here is my soul. E aí tivemos o grande Yes com Rick Wakeman nos teclados, tocando pra gente Love Will Find A Way. É isso aí. E agora a gente vai ouvir uma banda que surgiu em Los Angeles em 1965. E o nome dessa banda surgiu de um título de um livro de Aldous Huxley, chamado Doors of Perception, que por sua vez surgiu de uma citação de William Blake. Essa citação era o seguinte: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. É algo como assim: se as portas da percepção fossem purificadas, tudo pareceria para o homem como é, infinito. E é isso aí. Então a gente vai ouvir agora com The Doors, Roadhouse Blues. Jim Morrison e The Doors com Roadhouse Blues aqui na Neo Rock Zone. Hoje é dia 17 de agosto, são 8 horas e 17 minutos. E eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entrem nas nossas redes sociais, deixem um recado, deixem o seu pedido de música, que é bastante importante. Faça suas reclamações, observações, tudo que vocês quiserem falar com a gente, falem lá nas nossas redes sociais, tá certo? É isso. Então agora a gente vai com uma banda americana formada em 72 em Chicago. Ficou bastante conhecida pelos seus lançamentos de álbuns no fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Seu estilo mistura o pop rock com o hard rock, a força da guitarra do hard rock com um violão acústico, sintetizadores misturados com piano acústico, incorporando elementos de música teatral internacional. Tiveram 4 álbuns em sequência certificados multiplatina e 16 singles no top 40 americano. Então a gente vai ouvir agora a banda Styx com Too Much Time on My Hands. Taking away. Aí tivemos o grande Styx com Too Much Time On My Hands na Neo Rock Zone. Legal, grande som aí dos anos 70. A gente ouvindo aqui hoje no dia 17 de agosto, são 8 horas e 22 minutos. E agora a gente vai com uma banda anglo-americana formada em Nova York em 76 por Mick Jones, o ex-membro do King Crimson Ian MacDonald e o americano Lou Gramm. O nome surgiu do fato de ingleses formarem uma banda nos Estados Unidos com americanos. Eles venderam mais de 80 milhões de álbuns pelo mundo, com mais de 37 milhões só nos Estados Unidos. Então a gente vai ouvir Foreigner com Feels Like the First Time. Vocal impecável de Mick Jones e Lou Gramm com Foreigner aqui na Neo Rock Zone. Grande som aqui pra gente ouvir hoje. E agora a gente vai com uma banda formada em Londres em 1976. Inicialmente eles foram associados à cena punk rock, mas logo desenvolveram um estilo pós-punk, quase um rock gótico. Após 11 álbuns de estúdio, se separaram em 1996. O Times citou a banda como uma das mais audaciosas e intransigentes da era pós-punk. Então a gente vai ouvir com Silks and the Banshees, Cities in Dust. Tivemos Silks and the Banshees com Cities in Dust na Neo Rock Zone. Agora são 8 horas e 31 minutos e a gente vai ouvir uma banda de Hertford, da Inglaterra, formada em 68 e já são veteranos aqui na Neo Rock Zone. A música que a gente vai ouvir é do lineup Mark II, composto por Ian Gillan nos vocais, John Lord nos teclados, Roger Glover no baixo, Ian Pace na bateria e o grande Richie Blackmore na guitarra. Esse lineup ficou ativo entre 69 e 73 e de 84 a 89. Essa música vem do álbum Perfect Strangers de 84. A gente vai ouvir então com Deep Purple, Wasted Sunsets. We'll be right back. Purple com Wasted Sunsets aqui na Neo Rock Zone. Essa na verdade é uma B-side do Perfect Strangers, mas uma das minhas favoritas. Essa guitarra do Rich Blackmore é inesquecível. Legal. Eu queria convidar vocês também para acessar lá o www.archive.org, onde vocês podem encontrar todos os nossos programas, desde o começo, a estreia, até os pilotos, aqueles que não foram ao ar ao vivo, mas estão lá também para vocês verem os micos que a gente vai pagando para testar a rádio. Então, acessem lá www.archive.org e procurem na barrinha de procura ali, coloquem Neo Rock Zone, que vocês vão achar os nossos programas, tá certo? E queria convidar vocês também para acessar o site do nosso parceiro, que é o www.bigrockandroll.com. O site Big Rock and Roll tem lá notícias de rock todos os dias, tem promoções para vocês ganharem CDs e DVDs, tudo sobre o rock and roll e também a rádio Big Rock and Roll, que fica online 24 horas por dia, só com clássicos do rock. Vale a pena acessar, conheçam o site e vejam que a Juliana, que é a proprietária do site, faz um grande trabalho e coberturas de shows também. Agora temos o nosso amigo lá, o Robério Lima, que é um repórter, e ele vai nos shows, tira fotos e comenta no site como foi o show. Vale a pena, acessem e conheçam, legal? É isso aí. E agora a gente vai com uma banda de Flint, em Michigan, formada em 68 e muito popular nos anos 70. David Frick, que é da revista Rolling Stone, uma vez disse: "Vocês não podem falar de rock and roll dos anos 70 sem mencionar essa banda." O nome da banda vem de uma brincadeira com as palavras da Grand Trunk Western Railroad, uma linha de trem que passava em Flint. Então a gente vai ouvir com Grand Trunk Railroad, Some Kind of Wonderful. About to drive me out of my mind. Yeah! Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Grand Funk Railroad com Some Kinda Wonderful. Neo Rock Zone, 8 horas 41 minutos. E agora a gente vai com uma banda de heavy metal de Sacramento, na Califórnia, formada no final de 81. E quando eles se juntaram, o nome era City Kid. Em 86, eles mudaram o estilo glam para um heavy metal mais raiz e também mudaram para o nome atual. Eles se separaram em 96, voltando no ano 2000, continuando na ativa até hoje. Já venderam mais de 14 milhões de álbuns só nos Estados Unidos. Apesar de ser uma banda de heavy metal, a gente vai ouvir uma balada hoje com eles, Tesla, What You Give. Tesla com What You Give na Neo Rock Zone. São 8 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo aqui com mais um programa nessa quinta-feira de frio. E agora a gente vai com uma banda formada em Pasadena, na Califórnia, em 72. Eles já tocaram algumas vezes aqui na Neo Rock Zone e é uma das pioneiras em pedir extensas listas de desejos em seus contratos. Mas segundo David Lee Roth, as listas não eram caprichos da banda, mas sim a certeza de que o contrato era lido do início ao fim. Por exemplo, eles colocavam como exigência um bowl de M&M sem os M&Ms marrons. Se isso aparecesse no camarim, eles sabiam que o contrato tinha sido lido do início ao fim e todas as exigências de segurança atendidas. Caso ele não tivesse, uma checagem tinha que ser feita porque eles podiam correr algum perigo e as exigências de segurança não tinham sido lidas e atendidas. Então a gente vai ouvir do álbum Balance de 1995 a balada Not Enough com Van Halen. My heart will always be yours. All. grande Van Halen com Not Enough, do álbum Balance de 1995. Isso é um grande som. Eu tive a sorte e o privilégio de poder assistir um show do Van Halen ao vivo em 98 no Madison Square Garden. Infelizmente, a formação não era essa, era com o Gary Cherone nos vocais, mas ouvir o Eddie Van Halen tocando guitarra ao vivo é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, tá certo? E é isso, agora a gente vai com uma banda de Gainesville, na Flórida, formada em 76. Eles estiveram na linha de frente do movimento Heartland Rock, junto com o Bob Seger e o Bruce Springsteen. Esse estilo se caracteriza por ser direto, com uma preocupação com a classe trabalhadora americana e a convicção de que o rock tem um propósito social e de comunidade, ao invés de ser apenas entretenimento. Eles têm 16 álbuns de estúdio na carreira e se apresentam ao vivo até hoje. A gente vai ouvir então com Tom Petty and the Heartbreakers, Anything That's Rock and Roll. And the Heartbreakers com Anything That's Rock and Roll aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 55 minutos e a gente vai para nossa última música da noite de hoje, com uma banda de Londres formada em 77 e também já tocaram várias vezes aqui pra gente na Neo Rock Zone. E a gente vai tocar o grande hino dessa banda, apesar de muitas de suas composições se tornarem sucesso absoluto. A inspiração para essa música veio quando Mark Knopfler presenciou uma banda de jazz tocando em um pub praticamente vazio, deserto, em Deptford, no sul de Londres. Ao final da apresentação, o vocalista anunciou que eles eram os Sultans of Swing. Mark viu o contraste da grandiosidade do nome e a aparência caída da banda e o pub vazio. Essa música foi gravada para o álbum de estreia da banda em 78. A gente vai ouvir então, para fechar a noite de hoje, Sultans of Swing com Dire Straits. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you stand step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. We'll be right back. fechando com chave de ouro essa noite de quinta-feira, 17 de agosto, com Dire Straits, Sultans of Swing, direto do seu primeiro álbum. Grande banda, é uma das que eu me arrependo, não, mas que eu sinto nunca ter visto ao vivo. Mas é isso aí. Então esse foi o programa de hoje, são 9 horas e 2 minutos. Queria agradecer a todos que ouviram e convidar vocês para vir novamente na próxima quinta-feira, às 20 horas, para a gente ouvir muito rock and roll. Tá legal? Muito obrigado por ter ouvido, um grande abraço. Now Rock Zone, your online radio station.